Disse Jesus: se permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. No ar, programa Verdades que Libertam. Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Glória a Deus. Estamos preparados para receber a Palavra de Deus. Amém? Amém, gente. Convido você agora, abra sua Bíblia comigo em Lucas. Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Vou esperar que todos encontrem. Quem precisar de auxílio, de ajuda, os irmãos vão ajudá-los. Lucas 14. Amém? Veja só, você está em uma reunião onde o tema principal dessa reunião é sobre prosperidade. Obviamente que deixamos o Espírito de Deus fluir e Deus vai falar ao seu coração. Amém? Agora, de um modo geral, essa reunião é voltada para a prosperidade. Se é voltado para a prosperidade, nós vamos falar de temas, de assuntos que nós devemos então aplicar na nossa vida econômica, na nossa vida financeira. A nossa vida econômica é tão importante que se ela não vai bem, desencadeia problemas em outras áreas da nossa vida. Se a sua vida financeira não está bem, com toda certeza ela vai afetar outras áreas da sua vida. Vai afetar o seu casamento, vai afetar o seu relacionamento no modo geral. Por quê? Porque quando a vida financeira está ruim, não está correndo de acordo com o que você gostaria que fosse, isso te abala e faz com que você fique preocupado com aquilo. Assim como também a saúde. Você pode ver que quando uma pessoa recebe um diagnóstico, ou quando ela começa a apresentar alguns sintomas que tira da normalidade a vida dela, ela começa a sentir então abatida, triste, angustiada por aquilo. Essa é a posição natural das coisas. É assim que todo homem age diante das situações. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós viríamos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, um ponto importante para cada um de nós é começar a questionar as atitudes que nós temos diante das adversidades. Será que um cristão deveria agir dessa forma? Será que um crente em Jesus Cristo deveria agir assim como outros agem? Obviamente que não. Então, se é normal que uma pessoa, quando passa por uma dificuldade financeira, isso desencadeia problemas conjugais, desencadeia problemas nos relacionamentos de forma geral, se ele age dessa forma, perdendo, na verdade, o controle e o domínio próprio, nós não podemos agir dessa forma. Amém, gente? Assim como também na área da saúde. A palavra de Deus, ela nos leva a viver a nossa vida de uma forma que nos coloca à frente de muitas pessoas. E basta você ser uma pessoa detalhista, que você vai chegar a essa conclusão. Na vida financeira, as coisas são feitas de maneira iguais para todos aqueles que vencem. Ainda que as pessoas não se conheçam, elas acabam tomando decisões que inevitavelmente a levam ao sucesso. E a pergunta é, por que alguns vencem e outros não? Eu sempre questiono isso, porque essa sempre foi um dos meus questionamentos. Por que alguns se dão bem e outros não? Os mais pessimistas, eles vão usar o quê? Vão dizer o seguinte: ah, é o destino. Deus quis assim para ele. Deus escreveu dessa forma para ele. Esses são os pessimistas. Os otimistas, eles já começam a entender: não, existe algo que ele está fazendo que está colocando ele nessa posição. Por quê? Nós não somos fruto do acaso. Repita comigo: nós não somos fruto do acaso. Diga com ousadia, diga: nós não somos fruto do acaso. Diga assim: o meu destino não acontece por acaso. Bom, se a minha vida não é fruto do acaso, se o meu destino não irá acontecer, se o meu futuro não irá acontecer por um acaso, isso me leva a entender que existe algo que eu deva seguir, que eu devo fazer para que eu alcance então um resultado que eu espero. Isso é óbvio e é uma regra. Amém, gente? E hoje nós vamos falar de uma coisa aqui que não deve existir na vida daqueles que querem vencer. Eu vou falar de uma praga aqui agora. Vou falar de uma praga que não pode existir na sua vida. Olha para o seu vizinho e diga assim: você tem que estar vacinado contra essa praga. Amém, gente? Você não pode ser atingido por essa praga. Qual é a praga? Vamos começar já revelando o nome desse... Podemos agora aproveitar a onda de vírus, mas é um vírus maldito que contamina muita gente. Principalmente aqueles que serão levados à derrota ou aqueles que ficarão na mesmice. Porque você sabe que algumas pessoas, elas caem na derrota. Outros ficam na mesmice e faz da vida deles ser uma vida chata. Uma vida sem desafios. Uma vida na mesmice, aquela coisa, sabe? Aquele cristão morno, diga assim: tem que ser quente. Diga com ousadia, diga: tem que ser quente. Ou frio de uma vez. Diga: quente ou frio? Sabe por quê? Morno é aquela pessoa que vive na mesmice. A água morna não é confortável? Hã? Agora, por que que Deus diz que os mornos ele irá vomitar da sua boca? Por quê? Porque, irmão, o morno é aquele que vive na mesmice, acaba sendo uma vida nojenta. Ele tem medo de arriscar, porque ele diz: é melhor eu ficar aqui, né? Se eu arriscar, eu posso perder. Todo covarde pensa assim. Todo covarde pensa assim. Você está numa reunião de prosperidade, amém? Diga de novo para o seu vizinho: está numa reunião de prosperidade. Diga assim: para entrar nessa reunião já tem que ser valente. Você vai ouvir coisas que vão te provocar. Amém? E é essa a minha intenção. Eu não faço de forma ignorada, eu faço de forma proposital, porque a minha intenção aqui é provocar. Sabe por que provocar? Porque eu quero que você saia dessa reunião, vá para a sua casa pensando nisso e desafie mesmo, e volte aqui testemunhando, contando a grandeza de Deus. Amém? Agora, aquela vida de crente na mesmice, aquela vida morna, dá nojo. Deus, ele diz que ou é quente ou é... Sabe por quê? Porque o quente, já colocou o pé numa vasilha quente, com água quente, já colocou? Dá um choque, não é verdade? Ou numa banheira quente, quando você entra o corpo sente, dá um choque ou não dá? Dá ou não dá? É as mulheres quando vai fazer unha, né, que coloca o pé naquela água quente lá, não dá aquele choque? Então é assim que Deus quer, irmão, você tem que ser quente, você tem que chocar, amém, gente? Ou também é frio, porque até o frio choca, não é mesmo? Já entrou numa água gelada, meu Deus do céu, é ou não é verdade? Quando queima o chuveiro, na hora que você está lá todo ensaboado, você não tem opção, está todo ensaboado, ou você toma, acaba de tomar banho na água gelada, né? Quando dá para trocar, tudo bem, o pior é quando não dá, e aí você sente o choque. E o morno? O morno é gostoso, aceita tudo, tudo que não presta entra lá também, porque é gostoso, é ou não é verdade, gente? Tudo que não presta, né? Parece curva de rio, tudo encosta lá, não é? Todo lixo encosta, né? Já viu isso? Bom, então nós estamos na reunião de prosperidade. E qual é a praga que nós vamos falar nessa noite? Qual é o vírus? Tem muita gente aí com medo do vírus do porco, né? Que agora não é mais do porco. Não é mesmo? Estão ou não estão? Mas tudo bem. Deixando isso aí para lá, o que eu quero chamar a sua atenção é que existe uma praga chamada desculpa. Que se essa praga estiver na sua vida, desculpa, mas você não vence. Entendeu? Eu não estou falando pedir perdão para o irmão. Nós não estamos nesse contexto. Amém? Nós estamos no contexto financeiro. Quantos funcionários vivem dando desculpa para os patrões? Não é mesmo? E o pior de tudo, outros que são líder. Não tem ninguém acima dele, mas vive dando desculpa para si próprio. Do porquê não fizeram aquilo. Do porquê deixaram para amanhã. Existe um ditado, irmão, certíssimo, que não podemos deixar para amanhã o que se pode fazer. Mas quanta gente, né? É magrinho, não tem barriga nenhuma, mas parece um barrigudo assim, ó. Vai empurrando tudo para frente, não é verdade? Vai empurrando tudo. Vai jogando o serviço para amanhã, eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Meu irmão, se você quer vencer financeiramente, você tem que ser uma pessoa que resolve as coisas. Amém? Essa praga chamada desculpa tem destruído as finanças de muita gente, tem amarrado as pessoas e não tem feito, não tem permitido que pessoas avancem dentro daquilo que ele faz. Se você quer vencer na sua área profissional, você tem que tirar de dentro de você, da sua mente, do seu subconsciente, as desculpas. As pessoas estão dando desculpa para tudo. O que é a desculpa? É a justificativa que nós damos para os outros e para nós mesmos. Do quê? Daquilo que nós não fazemos, por medo, comodismo ou incapacidade. Entendeu? Nós damos desculpa. Por que não fazemos algo? Porque temos medo. Nós temos uma boa desculpa para mascarar o medo. Nós não queremos dizer que somos medrosos para avançar em algum aspecto da vida. Então, elaboramos uma boa desculpa para encobrir o nosso medo. Elaboramos também uma boa desculpa quando não fazemos as coisas por comodismo. Sabe aquela preguiça? Temos preguiça, sabe? Ah não, depois eu resolvo, depois. Então, nós não assumimos que somos pessoas acomodadas. Então, o que temos que fazer? Criar uma desculpa para esconder o nosso comodismo. Vocês estão acompanhando comigo? Ou, muitas das vezes, isso sempre, melhor dizendo, as pessoas não assumem a incapacidade que têm para resolver algo. Quando eu digo incapacidade, eu não estou falando na essência, mas estou falando na atitude. Porque na essência ninguém é incapaz. Diga para o seu vizinho, você não é incapaz na sua essência. Sabe por que eu não sou incapaz na minha essência, na minha verdadeira pessoa? Porque eu fui feito à imagem de Deus. Então eu não sou incapaz. Mas eu me faço incapaz quando eu, na verdade, tomo uma atitude de incapaz. Não quero resolver aquela questão, porque aceitei na minha mente que sou aquilo. Existem pessoas que assumem a posição de incapaz, e óbvio, eles não vão dizer que são incapazes. O que, que eles fazem? Criam uma desculpa. E é assim. Você conhece pessoas assim? Claro que aqui não tem ninguém dessa forma. Por isso eu gostaria que todos os membros... Por quê, irmão? Porque não existe ninguém aqui, mas nós temos que ensinar muita gente. Não é verdade? É óbvio que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né, irmão? Hã? Vocês estão entendendo que não existe ninguém aqui é chamando a existência. Digam glória a Deus. Quer dizer, sempre tem uma desculpa. Então, isso é uma praga que tem impedido as pessoas vencerem. Sempre tem desculpa para uma incapacidade, para um medo, para um comodismo. Agora, quando acontece alguma coisa de fato, na vida daquele que é determinado, na vida daquele que é ousado, aconteceu algo que o incapacitou de fazer, ele não precisa dar desculpa, porque aquilo que aconteceu é tão notório que não será necessário se desculpar pelo que não foi feito. Entendeu? Vocês entenderam o que eu falei ou falei difícil? Hã? Então, irmão, vou repetir o que eu disse. Na vida daquele que é determinado, ousado, quando acontece alguma coisa que o impede de realizar aquilo que precisava ser realizado, ele não precisa dar desculpa, porque o acontecimento é notório. É óbvio, ele não precisa se desculpar. Por quê? Alguém já olha e diz, era impossível mesmo que acontecesse isso. É impossível que ele conseguisse isso, por diversas situações. Então, irmão, ao invés de nós sermos pessoas que dão desculpa para superiores ou para nós mesmos, nós temos que ser pessoas determinadas. Amém, gente? O que é uma pessoa determinada? É aquela que anda um quilômetro extra. É aquela que vai além do que precisa ir. É aquela que dá um passo a mais. Aquele que faz o que todo mundo faz, nunca se destaca na vida. Amém, gente? Eu vou pegar um exemplo agora, não de caráter. Amém, gente? Ronaldo Fenômeno. Ele é um jogador de futebol? Normal? Anormal. Mas ele faz aquilo que ninguém faz. Entendeu? Podemos pegar muitos outros. Ayrton Senna. Ele é um piloto como os outros? Então veja só. Ele é um piloto como os outros? Ele foi, né? Melhor dizendo. Não. Ele fazia um pouco a mais. Por isso ele era a diferença. Esses dias, você sabe que fez aniversário, né? A morte dele. E esses dias aí assistindo uma retrospectiva, né, de toda a vida dele. E um dos momentos da carreira dele, ele estava correndo lá, nem lembro qual era o carro que ele corria, não lembro mais. E aí ele parou o carro, chamou o mecânico e disse assim, ó, o motor vai fundir. E o mecânico, ele é apenas um piloto, nem queria falar para mim que o motor vai fundir. E de fato o motor estava fundindo. Agora, detalhe, o piloto, presta atenção no que eu vou te dizer. Imagina só o piloto de Fórmula 1. Você já imaginou o barulho que é? Já imaginou? Hã? Já foi no trânsito de São Paulo, aqueles motoqueiros? Loucura, não é verdade? Agora imagina aquele monte de carro de Fórmula 1. Detalhe, além disso, pessoas falando com ele pelo ponto. E ele conseguiu perceber que o barulho do motor não estava normal. Tem que ser alguém que faz algo a mais. Amém, gente? Por isso que ele foi quem ele foi. Você acha que vencer é por um acaso? Você acha que a diferença é por um acaso? Não! Você tem que ir um pouco a mais. As pessoas, a grande maioria, no seu trabalho, em todo lugar que você vai, são cheios de pessoas que dão desculpa para tudo. Não é verdade? Agora, essa desculpa nada mais é que mascarar a incapacidade, o comodismo, o medo, a covardia. Não é verdade, gente? Entenderam? Então nós não podemos pegar essa praga chamada desculpa. E se você tem, você tem hoje um remédio para matar essa praga. Digam glória a Deus. Vamos ver na Bíblia esse exemplo. Lucas capítulo 14, versículo 15, diz assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Repita comigo: mas todos, vamos lá, todo mundo, mas todos a uma começaram a escusar-se. Que coisa feia é essa, dar desculpas. Todos que foram convidados para a grande ceia começou a dar desculpas. Vamos ver as desculpas, que geralmente elas são todas esfarrapadas. Não é verdade? Hã? Já falou com uma pessoa que sempre dá desculpa? Você já falou com uma pessoa que sempre dá desculpa para tudo? Ele sempre chega atrasado, mas ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre fala e não cumpre, mas ele sempre tem uma desculpa. Nunca foi porque ele não quis. Obviamente, porque ele é uma pessoa que quer tudo certinho. Não é mesmo? Mas, felizmente, tudo sai erradinho. Não é assim? E ele sempre tem uma desculpa. Já conversou com pessoas assim? Então, sempre as pessoas, né, que estão fadadas à derrota ou à mesmice, estão dando desculpa. Quando eu digo a mesmice, é porque, de repente, você chegou até um degrau na sua vida e está bem. Mas você acha que Deus quer você só nesse local aí, nesse degrau? Deus quer que você vá além. Mas se aí você ficar dando desculpa do porquê que não fez, do porquê que não observou, do porquê que não agiu, você vai ficar aí a vida toda. Amém? Agora, nós temos uma carreira para correr. Se você parar nessa carreira, você vai ficar aí e nunca vai chegar no local de ser contemplado com prêmio. Amém, gente? Continuando aqui. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. 18, mas todos a um começaram a escusar ou dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Desculpa esfarrapada. Rogo-te que me dê por escusado. Olha só, vamos imaginar essa desculpa desse rapaz aqui? Pensa comigo. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. O campo ia sair de lá se ele não fosse ver naquela hora? Ia desaparecer o campo? O terreno, vamos falar assim na nossa linguagem, ele comprou um terreno. Mas ele tinha que ver naquela hora, não podia ir um pouquinho depois? Você percebe que toda desculpa é esfarrapada? É ou não é verdade? Sempre tem uma desculpa. Entendeu? É igual ao obreiro quando falta das coisas. Tem obreiro que é honesto: apóstolo, aconteceu isso, não deu para avisar. Agora tem obreiro que dá cada desculpa, irmão, que você olha para ele e fala: deixa ele mentir, porque ele só está se estrepando. Entendeu? Você pensa que não tem isso? Tem. Infelizmente tem. Amém, gente? É pessoas que estão cavando a própria cova. Aí daqui a pouco caiu: por que que o fulano não está mais? O que será que fizeram para ele? Em vez de você perguntar por que que ele não ficou em pé, você pergunta: quem que derrubou? Acorda, irmão. Não pense como todo mundo. Amém, gente? Tenha domínio dos seus pensamentos. Digam glória a Deus. É aquela frase que eu disse aqui para vocês: a opinião pública é, na verdade, a forma dos preguiçosos pensarem. É isso, a opinião pública. É a forma de um preguiçoso pensar. Ele não quer pensar por si só o que todo mundo pensou, ele entra no barco. É verdade. Não é assim? Alô? É igual quando Jesus estava lá diante da mulher que estava para ser apedrejada. Todo mundo: a lei diz, é mesmo? É. O que que a maioria estava querendo fazer? Apedrejar, porque não tinha capacidade de pensar por si só. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Então você não pode ser o Maria vai com as outras. Olha para o seu vizinho e diga assim: você não pode ser o Maria vai com as outras. Talvez você diga: o que que é Maria vai com as outras? Eu vou cantar uma musiquinha bem antiga. Já viu aquela musiquinha assim: aonde a vaca vai, o boi vai atrás? É isso, Maria vai com as outras. Ele não tem decisão própria. Estourou a boiada, é a boiada está indo para lá, ele vai junto. Mas para onde está indo? Não sei, estou indo aqui, porque a maioria está indo. Não é verdade, gente? Amém? Então, quer dizer, ele não sabe para onde está indo, mas como é todo mundo que está indo, ele vai junto, sem questionar. Diga assim comigo: a multidão nem sempre tem razão. Cutuca o seu vizinho e diga isso para ele: a multidão nem sempre tem razão, irmão. E eu vou te dar dois exemplos básicos. A mulher que estava sendo próximo a ser pedrejada, a multidão queria pedrejar. Só um diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, você percebe que a multidão nesse caso não tinha razão? Outro exemplo muito conhecido de nós: quando estava lá Cristo ou Barrabás, o que a multidão escolheu? Escolheram certo? Imagina se você está lá, né? É Barrabás, eu não sei quem é, mas está todo mundo gritando. Você teria sido um daqueles que ia escolher a crucificação de Jesus. Cutuca bem no ombro do seu irmão e diga assim: não seja o Maria, vai com as outras. Entendeu? Não tem opinião e vai junto com os outros. Então, irmão, nós não precisamos ficar com desculpas. Amém, gente? Você vê aqui, o cidadão chegou lá e falou assim: olha, eu comprei um campo e vou vê-lo. Esse campo iria sumir dali, irmão? Percebe que é uma desculpa? Em todo lugar tem isso, não tem? No seu trabalho. Sempre tem um atrasildo, não é verdade? Um dia o ônibus quebrou, outro dia foi o trânsito, outro dia foi um acidente, outro dia foi não sei o que lá, um dia deu diarreia na mãe, a irmã ficou grávida, ele sentiu um enjoo, não é verdade? Todo dia. É ou não é verdade, gente? Acontece isso ou não acontece? Mas na hora da promoção ele fica lá: vai ser eu, vai ser eu. Aí vem o outro e passa para frente. O que que ele fica? Bravo. Isso é injustiçado. Chega lá em casa e conta aquele monte de coisa para a família: olha que injustiça, não dá nem vontade de trabalhar naquele lugar, estou lá há tanto tempo, lutando, sendo fiel. Mentiroso. O problema é que as pessoas acreditam em tudo que ouve. Maria vai às outras. Questiona um pouco, por que será, né? Por que será? Então, não podemos ser essas pessoas. Olha para o teu vizinho e diga assim: se existe essa praga na sua vida, mate hoje. Amém? A praga, viu, irmão? A praga da desculpa. Continuando. Eu disse isso porque eu lembrei de um fato, né? O homem vivia em adultério, em fornicação. Ele chegou ao pastor e falou: pastor, não sei mais o que eu faço. O pastor disse: corta o mal pela raiz. O rapaz foi lá e tuf. Aí na televisão, tomando o membro para cortar o membro. E além de tudo, escandaliza a obra de Deus. Não é verdade? O mal pela raiz é arrancar o pecado. Amém? Devia ter explicado melhor para ele. Então, quando eu disse mata, eu estou dizendo a praga da desculpa, não a pessoa que dá desculpa. Continuando aqui, olha só, versículo 18. Outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo de que me dê por escusado. Olha só, é como se o boi fosse morrer naquele dia. Percebe que as desculpas geralmente são todas esfarrapadas? Então basta você observar, irmão, porque quando é algo real, é nítido. Entende, gente? Agora, o que eles estavam, na verdade, escondendo aqui era que eram acomodados. Eles: ah, não, estou bem aqui no meu lugarzinho, eu tenho que ir lá, não. Quer dizer, quantas pessoas dão boas desculpas, entre aspas, para tampar o seu comodismo? Entendeu? Na vida financeira é a mesma coisa. Se você vive dando desculpa, pare um pouquinho e se corrija. Desculpa para tudo. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Para, irmão, você já está se queimando. A pessoa percebe. Porque você é o único que sempre dá desculpa. Entendeu? Você é o único que sempre diz que não dá. Continuando. Versículo 20. Outro disse: casei-me e não posso ir. Olha só. Tem gente assim, não tem? Tem ou não tem? Na igreja tem bastante gente assim, sabia? Oi, irmão, o que aconteceu? Ah, porque eu casei agora, né? Meu marido. Desculpa esfarrapada, irmão. Quem quer, quer. Amém, gente? É determinado. Não, Deus, o Senhor é comigo. Nome de Jesus, está amarrado qualquer demônio que ninguém pode me impedir. Ah, que Paulo diz? Nada, só a mulher. Aí a mulher diz: nada me separa do amor de Deus, só um homem. Nada é nada, irmão. Amém, gente? Diga assim para o seu vizinho: você quer viver a fé ainda, irmão, ou só a religião? Amém? Porque a fé é isso. casei e não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse aos servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o seu senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? Eu sigo essa filosofia, meu irmão. Tem que forçar o cidadão. Você deixar o preguiçoso parado, o que acontece? Mais parado ele quer ficar, não é verdade? Tem que forçar, vamos lá. Amém, gente? Se você é um líder, se você é um gerente, se você é um encarregado, força o cidadão lá, irmão. Fica deixando lá, porque o fracasso dele vai refletir em você. Quem vai ser o mau líder vai ser você. Conseguiram entender, gente? Ah, mas tadinho. Irmão, não confunda todinho com tadinho. Todinho é gostoso, mas tadinho não é não, só prejudica. Amém, gente? Então não vá com isso, irmão. Você vai estragar a sua empresa, você vai estragar a sua posição. Seja determinado. Diga um glória a Deus. Vamos ver outro exemplo para a gente encerrar. Gênesis capítulo 3. Esse aqui é o mais engraçado de todos. Acharam, gente? Veja só, irmãos. Volto a dizer, dose o que eu estou falando. Eu disse que quando o fato é inevitável, não precisa dar desculpa, porque o fato é convincente. Amém, gente? Porque quando grave isso no teu espírito, quando a força de vontade e a determinação, ela entra por uma porta, a desculpa sai pela outra. Não tem jeito. Amém, gente? Diga assim comigo: quando a força de vontade e a determinação entra por uma porta, a desculpa sai pela outra. Sabe por quê? Porque um determinado, ele não fica dando desculpa. Eu dei exemplo do Ronaldo aqui. Quando o cara tem que resolver, não resolve? Qualquer um na posição dele perderia, tentaria, mas ele consegue. Mentira ou verdade? Hã? Acabou. Eu estou pegando futebol, porque muita gente aqui gosta de futebol, né, irmão? Aliás, todo brasileiro gosta um pouquinho, né? Todos são até um pouco de técnico, um pouco de juiz, né? O irmão que é juiz, ele deve sentir na pele isso. Então, veja só. Mas, irmão, ele está lá e puxa a responsabilidade. Percebe, gente? Por quê? A determinação. O mundo todo chamava ele de gordo, de ex-jogador, de incapaz. O que ele provou? Você percebe o líder? O líder, quando é provocado, ele reage. Entendeu, gente? O líder, quando é provocado, ele cresce. Aquele que só está ocupando a posição de líder, mas não tem nada de líder, quando é provocado, ele morre. Ele perde as estribeiras, ele sai atacando. Qual é o ataque do verdadeiro líder? Ele fala: é mesmo? Tá certo. O meu resultado vai calar a boca de todo mundo. Isso é líder. E quem não é líder? Sai no ataque. Você vê isso na televisão? Quantos pastores usam a perseguição para se promover? E fica lá na televisão: ah, estão me perseguindo, estão me perseguindo, estão me perseguindo, estão batendo em mim, estão batendo em mim. Então, vai lavar roupa. Não estou desmerecendo as irmãs que lavam roupa. Estou dizendo que lá lavando roupa ninguém vai bater em você. É você que vai estar lá lavando, que ninguém vai. E às vezes, né, até lá depende do homem, né? Então, irmão, por que eu digo isso? Bater mais que bater em Kennedy Reagan. Ele morreu como? Chorando as pitangas, como digitado, dizendo que não era. Ai, tadinho de mim. Falam que eu tenho um espírito da serpente. Fala que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E do Osborne? Você já viu algum livro de Kennedy Reagan ou de Osborne defendendo-se? Hã? Então, irmão, nós não precisamos disso, porque o líder, quando é atacado, ele diz: eu vou mostrar. O meu resultado cala a boca. Amém? É assim, irmão. Para de ficar olhando. Quer ver uma coisa engraçada? Está lá no comércio. Abre um comércio lá, igualzinho do cidadão, ele fica apavorado. Onde já se viu? Para de atacar, irmão. Se você está se defendendo, é porque você está com medo. Amém, gente? Se você precisa muito provar, é porque alguma coisa aí está pegando, irmão. Fique tranquilo. Você que é líder, faça o seu trabalho. E eu que sou um funcionário, olha assim, diga para o seu vizinho: todos nós somos líder na área que exercemos. Você pode ser faxineiro lá na tua empresa, mas seja o faxineiro, líder, não seja qualquer um. Amém, gente? Que tem gente que pensa que líder é só quem veste terno, gravata, quem está atrás de um computador. Tem um monte de gente lá que nem liderança não entende. Está lá porque aconteceu. Entendeu, gente? E é questão de tempo para ele desaparecer. Olha para o teu vizinho e diga assim: faça o melhor naquilo que você faz. Amém, gente? Não importa, irmão, seja o melhor. Ora a Deus: Deus, eu quero ser o diferencial. Deus, eu quero ser luz no meio das trevas. Amém? A palavra de Deus diz que você é astro. Amém. Então veja só, quando a palavra de Deus diz que nós somos luz no mundo, o que que a luz faz no meio das trevas? Só brilha? Chama atenção, irmão. Amém? Não tem problema que algumas pessoas falem assim: mas isso é metido. Mas por que que estão falando de você? Porque você está assumindo quem você é? Então, irmão, não deixe de assumir, não. Você é prepotente, hein? Não, eu só estou falando daquilo que eu sou. O que é prepotente? Aquele que pisa no outro. Entendeu, gente? Eu me lembro aqui, quando eu era criancinha pequena lá em Catanduva, o que acontece? Todo feriado minha mãe ia visitar meu avô. Nós morávamos aqui e nós íamos para lá. E nós íamos de trem. Naquela época, felicidade era trem. O dia inteiro. E o que acontece, gente? Entrava no trem, sentava na janela e aquele sol escuro, mato, mato. Quando via as luzes lá na frente, nós ficava alegre. Ah, qual cidade que é aquela lá? O que nós estávamos falando? Ali tem vida. Entendeu? Inconscientemente, eu estava dizendo: ali tem vida. E se tem vida, tem movimento. Se tem movimento, tem força. Digam glória a Deus. Você entendeu, sim ou não? Então, irmão, você é essa luz. Quando alguém olha: nossa, quem que é aquele lá? Ah, é o fulano de tal, filho de Deus. Digam glória a Deus. Isso é ser luz, é brilhar mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim: brilhe mesmo, meu irmão. Amém? Ainda tem gente que quer que a gente fique lá: irmão, pela misericórdia. É claro que é pela misericórdia, você não precisa dizer. Se não fosse pela misericórdia de Deus, irmão, nós estaríamos no inferno. Mas pela misericórdia de Deus, nós somos luz. Diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim: brilha mesmo, irmão. Hã? Sabe, quando você brilha forte assim, irmão, você chega até a cegar os outros. Hã? Não é assim, irmão? Você está lá liderando, você brilha tanto que seu concorrente até cega, assim: nossa, não consigo ver mais ele. Digam glória a Deus. Digam amém. É assim, irmão. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Ao meio-dia apareceu um clarão lá, Jesus. O que aconteceu com ele? Ficou até cego. Digam glória a Deus. Amém? Para a gente encerrar, capítulo 3... Só para a gente ler aqui e encerrar, no versículo 9 diz assim: aqui nós temos aquele evento, né, do pecado, quando o pecado entrou no mundo. No versículo 9 diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Pois do pecado o homem se escondeu. Assim é todo homem pecador, vive se escondendo atrás das drogas, da prostituição, da desculpa. Olha só, versículo 10: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Percebe? E aí, continuando: porque estava nu e escondi-me. Perguntou Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Ó, desculpa. Percebeu a desculpa? Quem te mostrou que estava nu? Você comeu do fruto? Não, foi a mulher lá. Se não fosse aquela praga que o Senhor me deu, eu não tinha comido dela. É claro que eu estou brincando aqui para ficar interessante. Amém, gente? Mas as pessoas deviam assumir o que fazem. Mas eles sempre dão uma: por que você fez isso? Por causa do fulano. Adão, você comeu do fruto? Não, eu não, foi a mulher que me deu. É, comeu. Desculpa esfarrapada. Continua, desculpa, vamos lá. Versículo 13: então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Só desculpa, não é verdade? Conclusão: quem era o culpado nessa história aqui? Quem era o culpado? Eu estou dizendo, seguindo a linha de raciocínio aqui. Deus, irmão. Ó, chegou no homem. Quem foi? A mulher. A serpente. Se pergunta para a serpente: se o senhor não tivesse me criado, eu não tinha enganado eles. Está entendendo, gente? Obviamente que isso não é verdade. O que que acontece com aquele que sempre dá desculpa? Ele sempre quer colocar nas pessoas que estão acima. Não está prosperando na cidade? É o prefeito que não presta. Esse prefeito maldito não está prosperando no estado, governador que não presta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isaac, ele abria poços, vinha gente lá e fechava. Ele abria outro, vinha lá e fechava. Ele abria outro, vinha lá e fechava. Eu te pergunto uma coisa. Isaac prosperou ou deixou de prosperar porque tinha alguém impedindo a prosperidade dele? Abraão, a palavra de Deus diz que quando Ló foi para Campinas, não para Campinas, né? Para Campina, ele foi para o outro lado, situação totalmente propícia para a falência. Ele prosperou ou não? Prosperou. Então, não importa quem está no governo, o importante é que Deus está no governo da sua vida. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Você acabou de ouvir a Palavra da Fé, ministrada pelo apóstolo Marques. Maiores informações, acesse o nosso site www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso site www.somosdafé.com. A alegria do Senhor é nossa força. Nós temos a alegria do Senhor. Podemos nos alegrar nele. Ele é nossa força. Quando o Senhor derrotou os meus inimigos, minha boca se encheu de riso e com gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo, pois o Pai preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Quando o Senhor derrotou, quando o Senhor derrotou os meus inimigos, minha boca se encheu de riso e com gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo, pois o Pai preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Comece a rir no Espírito e receba a cura. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Comece a rir no Espírito. Receba a cura. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. A alegria é o fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Senhor derrotou os meus inimigos. Minha boca se encheu de riso e com gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo, pois o Pai preparou uma mesa diante de meus inimigos. Quando o Senhor derrotou, cante comigo. Quando o Senhor derrotou os meus inimigos, minha boca se encheu de riso. Minha boca se encheu de riso. E com gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo. Pois o Pai preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Comece a rir no Espírito e receba a cura. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Comece a rir no Espírito e receba a cura. Comece a rir pela fé. Receba o que Deus já te deu. Alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Aleluia! Filipenses 4, no versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Aleluia! Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos, regozijai-vos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Programa Verdades que Libertam volta amanhã, nesse mesmo horário.